Abre-te a comboio, lá vai a ficar. Abre-te a comboio, à beira do mar. À beira do mar, meu mundo a barinha. Abre-te a comboio, Deus tem tudo a linha. Pinta camboio, Deus tem tudo a linha. A pinta camboio, lá vai a ficar. A pinta camboio, à beira do mar. À beira do mar, meu mula barinha. A pinta camboio, Deus tem tudo a linha. À beira do mar, meu mula barinha. A pinta camboio, Deus tem tudo a linha.